Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar com esse assunto do Kant, que ainda vai nos ocupar por algumas semanas, talvez até meses, porque o negócio é muito complicado. E note bem que aqui nós nem entramos ainda no exame dos escritos maiores do Kant, como a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, Prolegômenos a toda a Metafísica Futura, etc. Nós estamos examinando somente os escritos políticos, que são escritos bastante secundários, mas que têm uma característica importante. Eles começam no, na juventude do Kant e vão até o fim, né? Você pega os últimos, são de 1790 e pouco, né? E eles mostram uma continuidade extraordinária. Eu passo que em outros pontos da sua doutrina, o Kant às vezes modifica alguma coisa importante, como na própria Crítica da Razão Pura, ele solta a primeira edição, 1781, depois uma segunda edição, 1787, com alterações bastante sérias. Mas, no caso aqui dessas ideias políticas, a gente vê que elas continuam imperturbavelmente ao longo de toda a vida. Por outro lado, até eu coloquei a notinha no Facebook dizendo isso, não há praticamente nada que o Kant não diga aqui que ele não desminta ou não atenue mais adiante, tá certo? Então, fica difícil você se orientar nesta coisa. Sobretudo, ele escreve nesse estilo que eu acho que a palavra certa para descrever é vermicular, quer dizer, estilo que vai, fica como se fosse fazendo um infinito meandro, né? E é difícil você saber onde ele quer chegar mesmo. Às vezes, o contraste entre o que ele diz num lugar e no outro é assim, é tão acachapante que você tem que procurar uma intenção mais profunda por trás. Não é possível. O sujeito capaz de escrever a Crítica da Razão Pura, ele se contradizer desta maneira. Então, eu cheguei à conclusão e falei, olha, quando é assim, você está com um problema especial na mão, um problema muito sui generis, e você mesmo tem que inventar um método para, tem que descobrir ou inventar um método que sirva para estudar este filósofo e que não serviria para estudar um outro. Como o Kant, ao longo de toda a vida, ele apresenta esses projetos de mundo, quer dizer, o que seria a paz perpétua, o que seria a organização perfeita do Estado, etc, etc. E como ele afirma taxativamente que a criação da ordem social, ordem jurídico-social perfeita, é o objetivo de toda a história humana, então fala, bom, então quem sabe a gente pode usar isso aí como método, quer dizer, um método que é sugerido pelo próprio objeto. Então, conceber a partir das indicações que o Kant dá, como seria essa ordem social perfeita? Se ela funcionasse exatamente como o Kant está dizendo que funciona. E vamos ver o que dá. Então, aí você descobre duas coisas. Primeiro, esta ordem social, ela teria todos os problemas, todas as dificuldades, todas as contradições internas que estão na própria filosofia do Kant, evidentemente. Quer dizer, se você tem aqui um conjunto que não é de soluções, mas é de problemas, se você ampliar aquilo, transformar numa ordem social, então você terá conflitos sociais e políticos que refletirão aquelas mesmas contradições, certo? Dá para entender isso aí? E, em segundo lugar, esse mundo assim concebido é extraordinariamente parecido com o mundo em que nós estamos. Se você pensar tudo que tem acontecido na ordem jurídico-política nos últimos 200 anos, você chega à conclusão seguinte: só houve. Ou você está no mundo Kant ou você está no mundo Karl Marx. Mas o mundo Karl Marx, de certa maneira, já passou. Tá certo? Mas o do Kant estava antes e continua, e cada vez mais forte. Então, esta apostilinha aqui, ela dá uma ideia do que poderia ser esse mundo kantiano ideal, que é um mundo real no qual nós vivemos. E uma coisa que me parece assim absolutamente extraordinária no Kant é a total indisposição dele para examinar a questão de e se isto que eu estou escrevendo virar realidade? O que que vai acontecer? Quer dizer, vamos conjeturar aqui, se eu tenho um plano, né? Por exemplo, sei lá, eu quero construir uma casa no lugar tal. Bom, vamos supor, e se o terreno tiver algum problema? E se tiver um curso de água embaixo, tá certo? E se houver um problema, sei lá, com a população animal? Você tem que pensar as consequências do que você está fazendo. Né? E ele, em nenhum momento, ele examina isto. Ele formula o seu mundo ideal com uma confiança total, né? Até de maneira até cândida, por assim dizer, e não pergunta jamais as consequências práticas daquilo. E é importante assinalar que ele mesmo diz que o foco do iluminismo é a questão da religião. Não é a questão da organização do Estado, não é a questão dos direitos humanos, né? Não é a questão do avanço da ciência, tá certo? Não é a questão da democracia, é a questão da religião. Ele diz isso, né? Então, como seria a religião no mundo concebido pelo Kant? O que aconteceria com ela? Que tipo de religião nós teríamos? E o que aconteceria com as religiões já existentes, né? Então, como Kant, na Crítica da Razão Prática, ele diz que a crença em Deus e a imortalidade da alma são postulados da razão prática, quer dizer, são coisas que nós temos que crer de qualquer maneira. Não tem como escapar. A razão prática só pode funcionar se ela aceitar essas duas coisas. Então, o pessoal lê isso e fala, bom, então ele, no fim das contas, ele é um crente, né? Ele diz, bom, mas o problema não é saber se o Kant é um crente ou não. O problema é saber como ficará o mundo político-social e como ficará a religião dentro desse mundo político-social se as concepções do Kant forem levadas a sério e levadas à prática, como de fato foram. Eu acho, por exemplo, esse pessoal que estuda direito no mundo inteiro, eu acho que não tem um estudante de direito no mundo que não tenha se intoxicado de ideias do Kant, ou diretamente, ou através de continuadores e discípulos, como Kelsen. Do mesmo modo, no mundo do estudo das religiões, eu acho que não tem ninguém que não tenha sido influenciado pelas ideias do Rudolf Otto, que escreveu o famoso livro O Sagrado, tá certo? No começo do século XX, que é um clássico, e que é uma versão kantiana do negócio, né? Quando você lê o Mircea Eliade, né, você vê as concepções do Kant lá no fundo, e acho que não existe autor sobre esse assunto de história da religião mais influente do que Mircea Eliade. E assim por diante. Quer dizer, sinais do Kant você encontra em pessoas que jamais ouviram falar de Kant. Mas, acho que no Brasil, por exemplo, se você pegar na faculdade de Direito e falar quantos professores, não é que leram Kant, quantos professores teriam capacidade para ler 4 pares de Kant sem ter congestão cerebral? São raríssimos. E, no entanto, eles estão pensando kantianamente porque a influência passou do fulano para o fulano, para o fulano, para o fulano, foi chegar lá no Brasil. Então, no Brasil você tem ou o pessoal que foi seriamente influenciado pelo pensamento marxista, né, e que foi acabar nesse estado de direito alternativo, direito achado na rua, direito achado na privada, direito achado no lixo, tá certo? E tem o outro pessoal, que às vezes é até conservador, e que está profundamente imbuído de pensamentos kantianos. O Miguel Reale, por exemplo, a influência do Miguel Reale, do Kant no Miguel Reale, é um negócio devastador, tá certo? Ele aceita toda a teoria, por exemplo, das formas a priori do entendimento e da percepção, só que ele critica o Kant por achar que essas formas são eternas e imutáveis, quando ele diz, não, nós temos que fazer a história das formas a priori. Ele diz, bom, se existe uma história, elas não são mais a priori, né? Então, de qualquer modo, a ideia de esquemas perceptivos que estão por trás de toda uma cultura e que mudam, por sua vez, ao longo do tempo, é uma ideia perfeitamente viável, né? Só que com isso nós escapamos um pouco do kantismo, ainda que continuando a usar as categorias dele, né? Bom, eu vou ler aqui e comentar. Os escritos políticos de Kant tornam-se muito importantes para o nosso estudo, precisamente porque neles o filósofo se expressa livremente sobre os valores e crenças que subscreve, sem a mais mínima preocupação de examiná-los criticamente e nem mesmo de argumentar muito em seu favor. Ele fala, por assim dizer, para um circo de fiéis ou correligionários, dos quais não espero nenhuma objeção séria, antes a adesão fácil, sonsa e solidária. É claro que aqui isso é completamente diferente do que ele faz nos grandes livros de filosofia, como A Crítica à Razão Pura, A Crítica à Razão Prática, né, onde ele examina tudo, sobre todos os aspectos. Aqui não, aqui ele simplesmente diz o que ele quer, o que ele acha, aquilo que ele adere, como se estivesse dizendo uma coisa óbvia. Claro que tudo o que ele diz nesse escrito, se não soa óbvio, soa pelo menos perfeitamente aceitável na atmosfera do século XVIII. Né? Eu sugiro que quem quiser ter uma ideia de como era a atmosfera da época, leia o livro do Paul Azard, né? O Pensamento Europeu no Século XVIII, que é uma obra-prima, um negócio absolutamente extraordinário, como tudo que Paul Azard escreve é notável. Né? E você vê como essas ideias do Kant, elas podem aparecer inovativas sob certos aspectos, mas nunca chocantes para aquele público. Né? Aparecia assim como é que se diz? Grandes ideias, grandes sugestões que um sujeito está dando para como nós realizarmos os nossos ideais. Né? Um exame superficial poderia sugerir que se trata de meras opiniões sem importância filosófica própria. Um Violon d'Angres era um grande pintor francês e que achava que era violinista e tocava nos quadros dele, era maravilhoso. Né? Então, tudo aquilo, quando o sujeito tem um talento uma coisa ele insiste em fazer outra, chama um Violon d'Angres, um violino de Angres. Né? Um Violon d'Angres filosófico, uma curiosidade biográfica apenas. O que, no caso, torna essa interpretação inviável são três fatores. Um, ao longo de toda a sua carreira, Kant permanece fiel às opiniões assim expostas, com uma ou outra indecisão ou incongruência verbal, que de fato aparece, mas que não afeta o conjunto. Dois, ele as apresenta quase sempre não como opiniões pessoais, mas como regras universais obrigatórias para toda a humanidade. Ele sempre está falando assim, urbi et orbi, como uma espécie de autoridade papal. Mas, esse é o tom dele. Eu acho que não existe coisa mais característica do Kant do que essa ideia de lei universal. Isso é, tudo que ele pensa é numa escala de uma lei universal. Hein? E vocês nós veremos mais tarde que ele entende a moral como totalmente constituída de leis universais, obrigantes, obrigatórias para toda a humanidade, das quais decorre, presta atenção, a crença em Deus e a imortalidade da alma. Então, de algum modo, a universalidade da lei é o fator, é o primum movens, é o primeiro motor imóvel. E aonde está essa lei? Ela está na consciência humana. Aquele negócio, aquela famosa frase dele, acima de mim o céu estrelado, dentro de mim a lei moral. E a lei moral, de certo modo, é maior do que o céu estrelado, mas ela está dentro de mim. Três, elas têm uma relação íntima com as grandes teses da filosofia kantiana apresentadas em obras de mais peso. Este que eu acho o ponto mais interessante da história. E o que eu gostaria muito de aprofundar nos próximos meses. Quer dizer, dado este mundo ideal do Kant, esse estado perfeito que ele concebeu, qual é a relação, quer dizer, da gnoseologia do Kant, da metafísica do Kant, da ética do Kant, com isso? Quer dizer, como é que os trabalhos filosóficos mais técnicos se encaixam dentro deste negócio? Que é um assunto no qual eu nem entrei ainda, eu ainda estou descrevendo o mundo ideal do Kant. Se eu insistir nesse negócio do Kant por meses, eu espero que vocês tenham a paciência de me acompanhar, porque isto renderá muito na compreensão do mundo atual. Não é bem, nós não estamos aqui, nós não estudamos filosofia. Então, seguindo os conselhos do Erich Wegener, nós estudamos filosofia, estudamos a realidade. E a filosofia entra como um instrumento auxiliar para nós entendermos. Não estamos, nós estamos interessados numa disciplina escolar específica. Aqui ninguém vai levar diploma, vai ganhar um PhD. Vai ganhar um emprego, nada. As pessoas simplesmente querem o conhecimento. Conhecimento do quê? Né? De uma disciplina para efeitos de diletantismo ou de prazer intelectual. Não, não é isso. Nós queremos nos orientar no mundo real. Nós não somos diletantes, não somos apreciadores, não é que negócio, gosto muito de filosofia, não é isto. Nós somos pessoas desesperadas e desorientadas que estamos vendo um mundo enormemente confuso à nossa volta e nós queremos, de algum modo, nos orientar no meio disso. É este o nosso objetivo. E, na verdade, eu acredito que isto é filosofia. Fazer isto é filosofia. Não é isso? Então, se você lê as obras de Platão e Aristóteles, em nenhum momento eles estão estudando filosofia de Platão e Aristóteles, eles estão estudando o que acontece mesmo. Você vê aqui, Aristóteles teve a pachorra de examinar as constituições de mais de uma centena de cidade-estado em torno, porque ele queria saber onde ele estava, entendeu? Ele não está assim teorizando no vazio e nem brincando de filosofia e nem postulando emprego. Ele não precisava de emprego, ele era um homem rico. Então, o objetivo de todo esse estudo do Kant não é assim entender a filosofia de Kant. Não. Eu acho que se você entra em qualquer filósofo com esta ideia de que você quer só entender a filosofia dele, você já não vai entender nada. Porque as filosofias não aparecem no vazio. Elas são resposta a alguma coisa, alguma situação existencial real, não é só problemas acadêmicos. Não é isso? Então, você tem que saber quais são esses problemas que serviram de estímulo ao filósofo. A que situação ele está respondendo? Não é isso? Então, por exemplo, se você vê São Tomás de Aquino. Um momento, temos que abrir a porta para o cachorro aqui que ele está querendo assistir a aula. Então, São Tomás de Aquino estava enfrentando uma situação criada, vamos dizer, pela disseminação dos escritos de Aristóteles, que estavam criando uma confusão desgraçada no meio ali universitário, eclesiástico, e com coisa que poderia ter consequências enormes para a vida cristã, para a vida de toda a sociedade europeia. Ou, se você vê o próprio Karl Marx estava tentando responder a uma situação criada pela nova importância que a economia havia adquirido. A economia havia se tornado, de fato, o centro da vida na Europa, sobretudo na Inglaterra, na França, na Alemanha. Tinha uma importância que nunca tinha tido antes. Tá certo? Então, ele está respondendo a essa situação que ele, ingenuamente, de certo modo, ele toma como se fosse uma constante universal, quando não era uma coisa da cultura da época. E assim por diante. Então, buscar qual é essa situação existencial real. Não é isso? Aqui o sujeito está respondendo, isso é que é o principal em filosofia. E da resposta que o filósofo dá, decorrem não somente consequências filosóficas ou acadêmicas, mas consequências do mundo real. Quer dizer, não é só filósofo que lê os filósofos e fica discutindo dentro da faculdade de filosofia, né? Existem ali juristas, líderes militares, líderes políticos, eclesiásticos, jornalistas que leem essa coisa e vão, de alguma maneira, transformando essas ideias em correntes, né? De correntes políticas, correntes morais, sociais, religiosas. Nós estávamos agora mesmo comentando com o Alessandro aqui, que atualmente na Inglaterra, se um pai não quer que o seu filho seja treinado no islamismo, ele tem que avisar a escola, porque o ensino de islamismo é obrigatório, a não ser que o pai peça, né? E nessa mesma medida, já são todos os inimigos do Islã, já são cadastrados, né? E como é que começou isso? Eu digo, bom, eu tive notícia das relações, ligação íntima entre o Martin Lings, que era o segundo no comando da Tarika do Shuam, e o Príncipe Charles em 1986, né? E a gente via que alguma coisa estava acontecendo. Por quê? Numa tarika, que é uma organização esotérica islâmica, o sheikh, o chefe, tem autoridade absoluta sobre os seus discípulos, né? Se o sheikh mandar, você se atira do 12º andar, você se atira sem discutir, não é isso? Então, o único sujeito que desobedeceu fui eu, porque o Shuam disse que só podia fumar 8 cigarros por dia e eu fumava 60. Não é isso? Então, já começou a criar problema desde o primeiro dia. Então, mas claro, minha carreira na Tarika foi, né, foi curta, curta e feliz, né? Aquele é o conto do Heminger, curta e feliz existência do seu fulano de tal. Então, E se o Martin Lings estava perdendo seu tempo com o Príncipe Charles, certamente não era por motivo social. Ele não estava apenas convivendo com o príncipe em altos círculos, tá certo? Indo em festinhas, não era isso. Devia ter uma ligação orgânica. Portanto, o príncipe, por sua vez, não podia ser apenas um beletrista que estava interessado em doutrinas tradicionais. Você vai lendo aquelas coisas de Guénon, Schön, chega uma hora que você quer, não, agora que eu conheço, é isso por dentro. Isso aconteceu para mim também, deve ter acontecido para o príncipe Charles igualzinho. Eles mesmos dizem, bom, você vem até aqui no ensinamento teórico, mas daí você precisa ter uma ideia do que é a vida esotérica na sua substância carnal, por assim dizer. Então você tem que entrar para uma tarica para saber o que eles estão fazendo lá dentro. Então o príncipe Charles fatalmente deve ter passado por isto, e na hora que ele recebe a sua iniciação na tarica, ele das duas uma, ou ele será expulso da tarica se ele fizer alguma inconveniência, como aconteceu comigo, tá certo? Ou ele permanecerá lá, não conta que ele tenha feito inconveniência alguma e que tenha sido expulso. Portanto, ele é um membro da tarica, portanto, ele obedece ao seu sheik 24 horas por dia. Isso é a conjetura que já apareceu naquela época, já pensaram naquela época. Passados 28 anos, que é o prazo de uma geração, né? Ou pelo menos astrologicamente é um ciclo completo do planeta Saturno, que marca a temporalidade histórica, por assim dizer. Está aí a situação estabelecida. Os ingleses estão sendo obrigados a engolir o islamismo, coisa que, se você falasse naquela época, pareceria loucura. Mas em 85 você fala: não, a Inglaterra vai virar islâmica. As pessoas te internavam no hospício, e no entanto, estava claro que isso ia acontecer mais dia menos dia. Por quê? Tudo, presta atenção, tudo o que acontece na política deste mundo começa em círculos muito discretos e muito alto na sociedade. Só com gente importante, intelectuais de primeiro plano, governantes, bilionários. Tudo começa com a conversa dessas pessoas. E depois, muito lentamente, vai para a política e o pessoal, vamos dizer, a massa e os jornalistas, etc., não tem a menor ideia de onde aquilo veio. Então, a história para eles vira, vamos dizer, um pipocar de coisas que aleatórias, que simplesmente aconteceram. Mas quando você estuda a história política, a história das ideias, etc., você acaba descobrindo que nada se faz no mundo sem que alguém tenha feito. Quer dizer, as coisas ou acontecem. Só tem três fontes. Ou acontece por uma intervenção divina, ou acontece por um mecanismo natural, ou acontece porque alguém fez. Não existe um quarto, né? Uma quarta ordem causal. Existe apenas a combinação, mais ou menos aleatória, desses quatro, desses três, né? Desses três fatores. Então. Capeta pode ajudar um pouco. O capeta pode ajudar. Sim, o capeta pode ajudar, sem dúvida. Mas o capeta entra justamente no quarto, na combinação das coisas. O capeta não é criador, ele não é uma força criadora. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses três fatores e vai criar uma confusão dos diabos com esses. Tá certo? Então, você tem o fator do acaso, ou o fator caótico, tá certo? Onde entra justamente a ação do Satanás, tá certo? Então, eu não creio que o diabo seja por si mesmo um agente, um grande agente histórico, criador. Ele não introduz fatores. Eu acho que até o ser humano tem mais inventividade do que o Satanás, né? Então, por isso mesmo, a gente precisa muita sutileza e paciência para rastrear as origens dos debates públicos. E as origens são sempre, por definição, elas são discretas. É assim, qualquer ideia que seja, teve primeiro um sujeito que pensou ou dois sujeitos que pensaram, é sempre um grupo muito pequeno. Nunca aconteceu da massa pensar uma coisa e a elite pensar depois. Não, a massa sempre foi por último, por definição. Então, se você rastreia as coisas, você acaba descobrindo. Daí você tira um corolário. Se você acompanhar as discussões de grupos discretos, discreto e de altíssimo nível sempre, hoje você saberá o que vai acontecer dali a pouco. Às vezes acontece que as ideias que são semeadas nesses ambientes não germinam, não chegam a virar forças históricas, ou não chegam a virar imediatamente, mas pode virar amanhã ou depois. Então, por estapafúrdias que sejam as ideias, tá certo? Elas podem acabar germinando. Então, você vê que uns anos atrás, quando começou esse negócio de movimento gaysista, eu escrevi, olha, logo em seguida vai vir um movimento a favor da pedofilia, da necrofilia, da bestialidade, etc, etc. Por que que eu disse isso? Porque eu li os caras planejando fazer isso. Essas discussões começam na década de 60, 70 do século passado, em grupos muito discretos, que pareciam apenas, vamos dizer, intelectuais excêntricos. Mas é nesses meios discretos que se forja a história. Então, nos anos 60, 70, você tinha a teoria da livre circulação do prazer. Então, é a teoria de que a classe dominante, ela domina as pessoas controlando os canais de prazer. Isso é um pouco do Wilhelm Reich, quer dizer, o erotismo é uma energia cósmica, tá certo? Como eletricidade, tá certo? Uma energia física, ele achava que podia condensar essa energia em acumuladores, né? A que chamava caixas de Reich. Eu mesmo entrei dentro de uma caixa de Reich, fiquei lá, dá uma cosquinha, não dá mais nada. Né? Então, que a classe dominante controlava a circulação dessa energia, e que se você a liberasse, você teria uma situação então revolucionária, onde a vida tinha liberdade para todo mundo. Estas ideias, elas entraram profundamente nas correntes de debate públicos, de maneira muito lenta e muito discreta. Mas, de repente, você vê aparecer a defesa da pedofilia, né? Agora já a defesa da necrofilia hoje já tem defensores públicos dessa coisa. Quer dizer, já não é mais uma discussão de intelectuais, já é um germe do movimento, né? E a bestialidade, frente a casar com tatu-bola, casar com um gato, né? Casar com uma aranha, por que não? Né? As pessoas riem dessas coisas, mas quando essas ideias elas começam a aparecer no cenário público, elas têm uma força extraordinária justamente porque são absurdas. Né? Porque elas impactam as pessoas, as pessoas ficam paralisadas. Você não sabe como reagir a uma coisa dessa. Né? É melhor que o sujeito entrar na sua casa e falar, olha, eu tenho um plano aqui para a gente matar a sua mãezinha. Né? Você vai achar que é brincadeira, não é isso? Que é gozação. E se não for? Né? Então, esse tipo de iniciativa que supõe no seu agente, evidentemente, um caráter psicopático, né? Justamente por ele vir através dessas personalidades psicopáticas, ele vem com um impacto desgraçado, porque o psicopata ele tem uma agressividade psicológica, uma força psicológica que a pessoa normal não tem. Né? Então, a maior parte das pessoas, se não sabe do que se trata, fica totalmente desarmado. Né? Então, rastrear essas coisas até a sua origem remota, esta é, vamos dizer, a grande ocupação, não só, evidentemente, do historiador, mas deveria ser a do estrategista político, porque ele tem que saber o que, não só o inimigo que ele está enfrentando agora, mas o que vai enfrentar amanhã. Então, esta sondagem que eu estou fazendo do Kant tem este propósito, saber de onde saíram certas forças que hoje estão, vamos dizer, dominando, na medida do possível, o curso da história. Dominar o curso da história ninguém domina, mas fazem uma força desgraçada para isso e consegue afetar um monte de gente. E de todas as origens ideológicas que nós possamos sondar, o Kant é, a meu ver, a mais poderosa e a mais sutil e a que mais parece inocente e inofensiva. Você vê que, em geral, os estudos sobre o Kant tem sempre um elemento biográfico, onde se fala, vamos dizer, da personalidade doce e amável do Kant, da sua vida de celibatário, da sua vida de pureza, por assim dizer, e assim por diante. E isso já cria toda uma imagem de inocência. Fala, não, mas este homem é incapaz de fazer mal ao mosquito. Né? Mas o problema não é ele querer fazer mal, o problema é o que ele entendia como bem. E lembre-se, o que ele entendia como bem era sobretudo isto, a lei universal. A lei universal que deve, portanto, presidir a todas as ações humanas, presidir ao curso da história, presidir todas as decisões, etc, etc. E desta lei universal decorre a ideia fundamental dele no campo político, que é a ideia de obter a paz por meio da organização internacional. Ele foi o primeiro que formulou isso claramente. Então, a ideia de uma organização que se sobrepõe aos Estados e que os administra é inteiramente do Kant e é a doutrina política fundamental do Kant. Então, o Kant foi inventor da ONU, inventor do governo mundial. Claro que houve pessoas que tiveram essa ideia antes. Né? Por exemplo, João Amos Comenius, o educador da renascentista, ele teve essa ideia. Mas ele não a elaborou como Kant, ele não a fundamentou como Kant, e não a tornou operacional como Kant. Né? Então, digamos, então, a ideia do poder global é eminentemente uma ideia kantiana. E é neste mundo que nós estamos vivendo. Então é importante saber, conhecer esta origem para nós entendermos as implicações filosóficas. Quando você vê uma ideia que aparece no cenário público, você a discute nos termos em que ela se apresenta. Mas se você não sabe qual é a retaguarda que ela tem por trás, você não sabe quais são, vamos dizer, as cartas que ela tem na manga. Né? Você não sabe os milhões de argumentos que podem vir em favor dela depois. E você não sabe as implicações dela. Então tem que rastrear tudo, não tem outro jeito. Bom, então vamos ver. Eu falei esses três pontos. Os pontos 1 e 2 estão sendo demonstrados aqui neste capítulo. O ponto 3 será demonstrado no capítulo 3, que é as aulas subsequentes. Quando eu for passar para esse capítulo 3, eu aviso vocês. Por enquanto, estamos aqui no 2. O escrito Conjeturas sobre o Começo da História Humana, de 1786, torna-se ainda mais interessante... Ah, parênteses. A edição Cambridge dos textos de Kant, e sobretudo da Crítica da Razão Pura, é um prodígio. É uma coisa assombrosa o que eles conseguiram fazer ali. É a melhor edição que já se fez do Kant. Eu acredito que nem em alemão existe uma coisa tão bem feita assim. Então, quem quiser, vamos dizer, bom, quero estudar o Kant a sério e não domino a língua... Eu mesmo não domino a língua alemã suficiente para isso. Eu posso ler um pedacinho aqui, um pedacinho ali com alguma dificuldade, mas eu preciso de uma tradução confiável para ter certeza de que estou entendendo. Então, essa edição Cambridge eu acho que é a mais confiável que existe. Né? Bom... Torna-se ainda mais interessante sobre esse aspecto porque Kant admite estar lidando com um tema do qual toda certeza científica está excluída e onde só o que é possível fazer é uma, aspas, especulação imaginativa com base racional. Um material precioso, portanto, para examinarmos como Kant pensa quando deixado em liberdade para dar rédea solta às inclinações espontâneas da sua alma sem maiores preocupações críticas. Ele começa por tomar como ponto de partida a narrativa do Gênesis. Ele diz, não há outro relato a respeito, então nós só temos o Gênesis, então temos que partir dali. E ele, em princípio, ele aceita essa narrativa como verdadeira, ao ponto que ele diz que a humanidade só pode ter se originado de um casal único, porque senão haveria, vamos dizer, guerras desde o início e a coisa não teria crescido. Então, ele admite a crença bíblica de que a humanidade se originou de um casal único e passa então a oferecer sua própria interpretação dos acontecimentos, que não pode ser acusado de falta de originalidade. Desde logo, ele identifica a voz de Deus, expressão dele, que se dirige a Adão e Eva, com o puro apelo do instinto natural, que fala também aos tatus e às minhocas. Donde concluo, embora Kant não o diga expressamente, que esses também foram criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então ele diz o seguinte, no começo, quando o homem vivia de acordo com o seu instinto natural, que é a voz de Deus, ele era feliz. Depois entrou a razão, e a razão complicou tudo, e aí começou a história natural, a história da humanidade, né? Aspas, inicialmente o recém-chegado ao paraíso, quer dizer, Adão, deve ter sido guiado tão somente pelo instinto, aquela voz de Deus que todos os animais obedecem. Ela permitia que ele usasse de algumas coisas como alimentos e o proibia de usar outras coisas. Sei lá, Gênesis capítulo 3. Tá? Enquanto o homem inexperiente obedeceu a esse chamado da natureza, sua vida foi feliz. Esse estado de equilíbrio instintivo foi rompido pelo advento de um fator inesperado. Aspas. Mas a razão logo fez sentir a sua presença e buscou estender o conhecimento dos alimentos para além dos limites do instinto. Fecha aspas. A serpente, portanto, representa a voz da razão, como Deus representava a do instinto natural. O modus operandi da razão é dos mais singulares. Bom, aqui nós já temos um problema, porque, como nós vimos no escrito anterior, Kant diz que é a natureza que conduz o homem à razão, e que a razão está, de certo modo, embutida na natureza, né, por aquele processo que chama o astúcia da razão. Quer dizer, leva o homem em direção ao seu desenvolvimento racional sem que ele o perceba. Ele diz que a natureza faz isso. Né? Aqui ele já está usando a palavra natureza num outro sentido. A natureza é a voz de Deus, e a voz de Deus é apenas o instinto, a mecanicidade natural. O modus operandi da razão é dos mais singulares. O homem passou a buscar alimentos, aspas, para além dos limites do instinto, diz Kant. Aspas, comparando sua dieta usual com qualquer coisa que um sentido diferente daquele ao qual seu instinto estava ligado, por exemplo, o sentido da visão, representasse como similar em caráter. Então, inicialmente, o homem se alimenta só daquilo que é indicado pelo seu instinto. Sobretudo através do olfato. O olfato é muito ligado à gustação. Então, o bicho sente o cheiro de uma coisa. Ele sabe que é comida, porque ele está instintivamente programado para isso. Porém, depois o que acontece? Ele vê coisas que parecem com aquelas que ele estava acostumado a comer, e ele experimenta comê-las, embora elas não tenham cheiro de comida. Portanto, ele introduz aí um outro elemento, um outro instinto, né, um outro órgão do sentido, que é a visão, talvez a audição, o tato também, como elementos com os quais ele vai sondar novas comidas possíveis, que antes não lhe pareciam ser comida. E é assim que ele explica, então, o negócio da árvore no centro do paraíso, que era proibida. Tenta imaginar o nível de estupidez a que o uso da razão teria de ter rebaixado o pobre Adão para que, confundido pelo senso da visão, experimentasse mamar esperma de macaco em vez de leite de vaca ou comer cocôs de cabrito em vez de jabuticabas. Mas, queiram ou não, é isso que Kant sugere que aconteceu. Aspas. É uma peculiaridade da razão o fato de que ela é capaz, com a ajuda da imaginação, de inventar desejos aos quais não somente falta qualquer impulso natural correspondente, mas que ainda divergem desse impulso. Esses desejos, que são conhecidos primariamente como lascívia, gradualmente engendram todo um conjunto de inclinações supérfluas ou mesmo inaturais, às quais se aplica o termo luxúria. Fecha aspas. Esses parágrafos dão algumas indicações preciosas. 1. Para Kant, Deus é a força da natureza e nada mais. Pelo menos é assim que ele concebe Deus neste escrito. 2. A razão não é uma função integradora que busca harmonia entre o natural e o espiritual, mas é uma força demoníaca que se opõe à natureza e a deforma. 3. Com a queda, o homem não caiu fora da graça divina, mas do estado primitivo de equilíbrio homeostático natural. A queda é uma só e a mesma coisa que o despertar da razão. E a serpente é o impulso do conhecimento racional que liberta o homem do fatalismo natural. Giosuè Carducci, o poeta italiano, viria a condensar essa visão nos versos: Ó Satana, ó rebelione, ó força vindice della ragione. Ó Satanás, ó rebelião, ó força vingadora da razão. Pus até aqui uma notinha. Ao poeta italiano, satanista confesso, não escapou a afinidade entre Kant e os revolucionários de 1789. Kant decapitou Deus, escreveu ele, e Robespierre decapitou o rei. Ele colheu essa comparação em Heinrich Heine, que por sua vez encontrou em Hegel. Então você vê, nós estamos nos movendo aqui em pleno terreno gnóstico, evidentemente. Essa interpretação da serpente como a razão, e como uma força iluminante, por assim dizer, é caracteristicamente gnóstica. A razão, ao menos de início, não opera esclarecendo, mas confundindo. O homem natural escolhe os alimentos pelo sentido do olfato, que é próximo do da gustação. Quando se torna racional, vê uma coisa que parece comida e, mesmo notando que não tem cheiro de comida, sente o desejo de comê-la. O leitor deve ter notado que nos 2 anos que decorreram desde a profissão de fé iluminista, texto que nós já estudamos, que é o iluminismo, a palavra natureza mudou de sentido. Em 1784, ela significava a racionalidade secreta que conduzia o ser humano, malgré lui, rumo aos seus mais altos destinos. Agora ela é a força bruta do instinto, ou voz de Deus, que a razão supera mediante o expediente altamente duvidoso de confundir os órgãos dos sentidos. Haverá nisso algo mais que um deslize semântico? Acho que sim. Os ideais e metas que Kant deseja infundir na mente do leitor são em si mesmos tão confusos, escandalosos e autocontraditórios que um vocabulário muito preciso só servira para denunciá-los à primeira vista. No fundo, porém, não há incoerência alguma entre advogar a extinção do cristianismo como religião dogmática, nós já vimos isto, e, fingindo aceitar como fonte fidedigna um dos textos principais que fundamentam o dogma, dar-lhe, com ares da maior inocência, uma interpretação invertida e blasfema. Mil investidas furiosas contra a religião, que pululam nos escritos de Voltaire e Diderot, não produziram na história efeitos tão profundos quanto essa injeção de veneno anestésico. Kant não pretendia, é claro, que seu leitor acreditasse seriamente nessa, aspas, história contada por Beelzebub a seu neto, que é o título do livro do Gurdjieff, Contos de Beelzebub a seu neto. Então aqui, evidentemente, como Kant diz, isso aqui é uma conjetura imaginativa, isso aqui é evidentemente um conto de Beelzebub a seu neto. O neto somos nós. Ele mesmo adverte que se trata apenas de uma especulação imaginativa com base racional. Tudo o que ele queria era, portanto, que esse leitor admitisse a possibilidade racional de que as coisas tivessem se passado como ele as imaginou. Ou seja, ele não está dizendo que as coisas se passaram assim, ele está dizendo que é uma possibilidade racional, uma possibilidade concebível, portanto. Mas essa possibilidade, evidentemente, não existe. Admiti-la mesmo como hipótese é deixar-se rebaixar a um estado de estupidez pueril. Todo animal irracional pode ser enganado por um falso indício dos sentidos. Não é preciso entrar a razão para isto. Sem isso, não seria possível pescar ou caçar com iscas. E jamais se veria um cachorro atacando sexualmente o joelho de um inocente visitante que não exala nenhum cheiro de cadela nocio. Nós vemos os animais serem enganados por dados dos sentidos a todo instante. É? Lá, quando nós estávamos no Maine, por exemplo, os caras tinham, vamos dizer, um desenho de uma fêmea de alce, que eles punham o desenho lá no meio, né, e emitiam um som, sem cheiro nenhum de fêmea, e o bicho via aquilo e se enganava pelo som e pela imagem. O que quer dizer? Que o bicho vivia na inocência paradisíaca do instinto e depois teve o despertar da razão? Como Adão? Muito. Então, teriam os peixes, cães e ursos recebidos no paraíso terrestre como seres humanos o toque iluminante da razão? Então, a ideia de que a confusão, vamos dizer, entre alimento e aparência de alimento derivasse do advento da razão é uma ideia absolutamente inviável. Ela não é uma possibilidade racional, ela é uma impossibilidade pura e simples. Mas como foi que, segundo Kant, a razão, rebaixando o homem à condição do peixe que engole uma isca de plástico, o elevou a um novo patamar de consciência? Quer dizer, como poderia ter uma ascensão de consciência mediante este rebaixamento, esta estupidificação, né, que reduz o homem a um peixe que vê uma isca que parece uma minhoca e ele come pensando que é uma minhoca? Né? Foi que, imaginem só, a confusão entre comida e aparência enganosa de comida abriu para o jovem Adão a era da liberdade de escolha. Aspas, ele descobriu em si o poder de escolher ele mesmo um modo de vida e de não estar ligado, como os outros animais, a um modo de vida único. Pois, fora os objetos particulares do seu desejo, que o instinto lhe havia até então indicado, abria-se para ele uma infinidade de outros objetos. Sim, antes ele podia comer comida, agora ele pode comer qualquer coisa. Né? Então, isto, evidentemente, amplia, né, segundo Kant, o repertório de possibilidades. Para ressaltar a importância dessa descoberta iluminante, Kant apela à autoridade do próprio Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Seus olhos, nesse instante, se abriram, os olhos de Adão. Mas se é para acreditar no Gênesis, não está certo esquecer tão rapidamente o que foi lido umas poucas linhas antes disso, onde Deus punha à disposição do homem, aspas, todas as ervas que dão a sua semente sobre a terra e todas as árvores que têm as suas sementes em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie, para vos servirem de sustento a vós. Tradução do padre Figueiredo. Uma pergunta surge inexoravelmente. Como poderiam, isso é importante, como poderiam os erros gastronômicos de Adão e Eva superar em número a quantidade dos tipos de alimentos existentes no planeta? Hã? Vamos supor que Adão e Eva, né, cometessem 10 erros desses por dia. Quanto tempo eles precisariam para chegar a cometer esses erros em número maior do que o número de alimentos já existentes? É? Como poderiam as ilusões dos sentidos ampliar as possibilidades alimentares do casal se estas já eram, por definição, ilimitadas? De fato, Deus não prescreveu ao homem nenhuma dieta específica, muito menos restritiva. Só lhe proibiu um único alimento, que é o da árvore no centro do jardim. É? Mas, obviamente, ilimitado menos um igual ilimitado. Você pode comer tudo menos um. Então, você tem um número ilimitado de comidas. Né? Então, vamos dizer, a possibilidade de erro, de comer falsos alimentos puramente aparentes, ela não pode jamais ter ampliado as possibilidades de Adão para além do número já ilimitado de alimentos que ele dispunha. De fato, que para isso ele tivesse de deformar até a Kant tivesse de deformar até a completa inversão o sentido do texto em cujo testemunho se apoia, é algo que me parece quase inevitável. De fato, quando na narrativa bíblica os olhos de Adão e Eva se abrem, o que se revela diante deles não é um horizonte ilimitado de possibilidades, mas apenas sua própria nudez, que eles se apressam a cobrir, restringindo em vez de ampliar sua liberdade de ação. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que aparece na narrativa bíblica como uma restrição, o Kant descreve como se fosse a abertura de um horizonte infinito de possibilidades. Quer dizer, antes eles circulavam pelados para cima e para baixo e estava tudo bem. Não tinha nada que não podia. Agora não pode mais. Ó, evidentemente isso restringe. Está certo? Kant prossegue explicando que após ter introduzido uma confusão dos diabos no cardápio de Adão e Eva, a razão fez o mesmo com a vida erótica do infeliz casal. Aspas. O homem logo descobriu que o estímulo sexual, que no caso dos animais se baseia apenas numa urgência passageira e amplamente periódica, quer dizer, só tem sexo quando a fêmea está no cio, podia, no seu caso, ser prolongado e mesmo aumentado por meio da imaginação. Ora, como do meio da imaginação? A fêmea humana não tem cio. Ela pode ter desejo sexual a qualquer momento. Isso não vem da imaginação dela. Então, o homem também não tem cio. Então, quer dizer, ter desejo a qualquer momento, independentemente do ciclo, não me parece ser fruto da imaginação. Nem por isso, no entanto, o paraíso terrestre se transformou numa pré-estreia de Sodoma e Gomorra. O mal trazia em si o princípio não só da sua própria solução, mas o da liberdade moral humana, enfim subtraída à tirania dos impulsos naturais. Foi assim. Esse processo, quer dizer, primeiro você tem essa confusão alimentar e depois você tem a ampliação imaginativa das possibilidades eróticas. Eu não nego que essa ampliação pode existir. O sujeito, no fim das contas, pela imaginação, ele pode sentir atração por qualquer coisa. O senhor pode sentir atração pelo Lula. ou pela minha pessoa, eu não recomendo que faça isso, mas pode acontecer. Tá certo? Ou por uma árvore, ou por um tatu-bola, ou por uma cabrita, pode ter qualquer coisa. Tá certo? Separar dos sentidos. Ah, presta atenção. Ah, como é que esta coisa, esta confusão que ele chama de, vamos dizer, a lascívia, a luxúria, em vez de transformar o paraíso em Sodoma e Gomorra, abre para Adão e Eva o patamar da liberdade moral. Foi assim, aspas, separar dos sentidos um objeto de prazer já é mostrar consciência de algum controle racional sobre os impulsos. Sim, quer dizer, o objeto de prazer já não está mais ligado ao instinto, né? Ele pode ser trabalhado pela imaginação, então você pode fazer escolhas. Não é isso? Esse controle permite o advento da recusa. Quer dizer, a imaginação lhe sugere algo e você diz, ah, eu não quero. Aspas, o instrumento pelo qual os estímulos puramente sensoriais se recobrem de uma qualidade ideal, o que gradualmente mostra o caminho que leva do desejo puramente animal ao amor. Daí nasceu, segundo Kant, o senso da decência, o desejo de inspirar respeito nos outros. Parece uma antecipação quase literal da teoria freudiana da sublimação dos instintos. Não é isto? Já que você pode, os objetos de desejo se tornam agora matéria de pensamento, então você pode, em pensamento, concebê-lo e dizer isso eu não quero, isto eu quero, isto eu não quero. Agora presta atenção. A imaginação erótica pode se separar dos instintos, mas não dos sentidos, como diz Kant. Hein? Presta atenção, ele separar dos sentidos um objeto de prazer. Ele não diz dos instintos, ele diz dos sentidos. A imaginação erótica pode se separar dos instintos, mas não dos sentidos, como diz Kant. Separada dos sentidos, uma imagem não é uma imagem, é um conceito abstrato sem nenhum poder de despertar o desejo. Em outros, quer dizer, se a concepção mental não corresponde a uma representação sensível, como é que você vai ter desejo de um conceito abstrato? Não existe isso, né? Em outro ensaio, o próprio Kant explica, aspas, por mais elevados que desejemos os nossos conceitos e por mais abstratos que os tornemos em relação ao reino dos sentidos, eles continuarão associados a noções figurativas. Veja, ele está falando isso até dos mais altos conceitos da filosofia. Como isso não se aplicaria também à representação de uma possibilidade erótica qualquer? Se, ao contrário, a fantasia permanece atada estreitamente aos sentidos, esse Adão não se desfaz dessa fantasia imediatamente como de uma tolice passageira, mas, em vez disso, deixa que ela o arraste à lascívia e à luxúria, de certo com um desejo mais intenso e irresistível que o do rotineiro impulso instintivo. Quer dizer, os produtos da imaginação pareceriam, em certos momentos, até mais desejáveis do que o objeto óbvio e rotineiro dos instintos. Não se vê como o ingresso da fantasia erótica no repertório anímico do desnorteado Adão poderia, por si, criar um hiato, um afastamento crítico entre a alma e o desejo, de modo a colocar em movimento o processo da sublimação. Quer dizer, que se a fantasia chega a dominar o próprio Adão, ao ponto dele se afastar dos objetos naturais para buscar objetos antinaturais, é porque algum poder de sugestão essa fantasia teve sobre ele. É? Como é que ela poderia, ao mesmo tempo, ter esse poder de sugestão e, ao mesmo tempo, criar um hiato, um afastamento crítico? É? Quer dizer, faça você mesmo uma experiência. Relembre suas fantasias sexuais, se não as tem agora usualmente, lembra de juventude, e vê se elas criavam para você um afastamento crítico, ao contrário, um envolvimento, né, quase hipnótico. Né? Claro que esta última hipótese aqui é a verdadeira. Não se vê como o ingresso da fantasia erótica no repertório anímico do desnorteado Adão poderia, por si, criar um hiato, um afastamento crítico entre alma e desejo, de modo a colocar em movimento o processo da sublimação. Para isso, seria preciso, bem ao contrário, um impulso moral qualquer que se opusesse à fantasia, em vez de deixar que a alma fosse arrastada por ela. Ou seja, a simples presença da fantasia não cria em você um afastamento crítico com relação a ela, mas é preciso que haja um elemento moral qualquer que se opõe. gente começa a pensar, fantasiar, vou comer a mulher do fulaninho, vou comer o Lula, vou comer a cabrita, né? E daí vem um elemento moral que diz, não, isso não está certo, né? Não é assim que acontece com vocês? Ou a própria fantasia já traz em si este afastamento? Né? Se ela trouxesse o afastamento, ela não seria atraente, meu Deus do céu. Você vê que o Kant não tem muita experiência sexual, né, para ele pensar essas coisas aqui. Qualquer pessoa que tenha a vida sexual corrente, mesmo sem ser muito original, como o Lula, tá certo? Entende que as coisas não funcionam assim. Em terceiro lugar, se a variedade de novas modalidades de experiência erótica desperta a possibilidade da escolha, aqui tem dois dá, corta um aqui. Portanto, da recusa, portanto, da sublimação, não se entende por que isso não aconteceu já na esfera alimentar. Quer dizer, que se a abertura de novas possibilidades eróticas cria um afastamento crítico, por que isso não aconteceu a mesma coisa com as comidas? Hã? Quer dizer, se agora, além das comidas existentes, eu passo a desejar algumas inexistentes, se isso cria para mim um afastamento. Por que que isso não criou imediatamente um afastamento crítico? Como a ampliação dos objetos de desejo erótico, né? Onde, segundo Kant, a razão havia acabado de abrir todo um novo mundo de possibilidades, de certo muito mais amplo do que o modesto repertório de invenções eróticas de um casal único desprovido de parceiros ocasionais. Você vê que coisa, como poderia. Vira, os alimentos são em número ilimitado. Além dos alimentos ilimitados, ainda Adão começa a inventar mais alguns inexistentes, né? Então, isso amplia formidavelmente o repertório, né? Porque você tem os alimentos reais e mais os irreais, né? Agora, isso porque os alimentos eram ilimitados. Agora, e quais são as possibilidades eróticas de Adão e Eva? Era só um casal, né? Só se saísse comendo cabrita mesmo, tá entendendo? Mesmo assim, o número de animais ou de seres com os quais uma relação sexual é possível, fisicamente possível, é menor do que o número de alimentos existentes. Né? Não consta que Adão pudesse desejar ter relações sexuais com uma pera ou uma banana em certas circunstâncias. Tem pessoas que podem achar atraente, né? Mas não no sentido usual, sim no sentido invertido. A essa altura, quem está confuso já não é o infeliz Adão, mas o infeliz leitor. Se, faltou o A conjeturação imaginativa pretende ter algum fundamento racional e ao mesmo tempo se apoia num documento histórico, é preciso que, no mínimo, a interpretação desse documento seja racional, em vez de dar rédea solta à mais extravagante e autocontraditória imaginação hermenêutica. Quer dizer, o Kant está se permitindo uma liberdade na interpretação do Gênesis absolutamente extraordinária. Quer dizer, ele não procura tirar o sentido de dentro do próprio texto. Ele coloca lá coisas que não estão lá e que não podem estar e que são contrárias ao texto. De toda essa confusão, só o que permanece claro e marcado acima de qualquer possibilidade de dúvida são dois pontos. Um, a razão é incomparavelmente superior à voz de Deus, que não passa de instinto animal. Dois, a razão prova sua superioridade, abolindo em Adão e Eva o mais elementar discernimento alimentar e depois despertando neles a lascívia e a luxúria. Não conheço outro autor da época, com a possível exceção do Marquês de Sade, que tenha rebaixado Deus dessa maneira, e que o tenha feito por meio de uma apologia da razão, que parece antes calculada para denegrir esta última junto com o Todo-Poderoso. Quer dizer, para quem está esculhambando Deus, a razão, Adão e Eva e tudo, e nós também, tá entendendo? É gozado, eu não vejo. Ninguém tem prestado atenção nessa coisa que o Kant diz. Porque elas são, obviamente, escandalosas, não só do ponto de vista moral, religioso, mas do ponto de vista intelectual, né? Isso é uma coleção de monstruosidades, como raramente se viu. Eu digo, como é que aquele homem que é tão equilibrado no exame de certas questões técnicas pode, de repente, escrever esta enxurrada de loucuras, né? Alguma coisa tem, né? Quer dizer, louco sim, pero no tonto. A última etapa da evolução histórica do homem primitivo, na visão kantiana, veio quando o ser humano, já liberto da natureza ou voz de Deus, ou droga, percebe, de início obscuramente, mas cada vez mais claro, que ele próprio é o fim e meta da natureza. A partir desse instante, quer dizer, você vai tendo esse processo de afastamento, de sublimação, até que o homem percebe que ele tem a liberdade moral, que ele tem a razão e que, portanto, ele está acima de todo mundo existente. A partir desse momento, ele já não vê os animais como seus iguais, mas como instrumentos para os fins que ele tenha em mente. Nesse ponto, ele descobre que está em pé de igualdade, radical igualdade, com todos os seres racionais, inclusive os que lhe são superiores, aspas. Assim, o homem alcançou uma posição de igualdade com todos os seres racionais, qualquer que seja o seu nível hierárquico. Incondicional igualdade com todos os seres mais elevados, com o próprio Deus. Tornou-se como Deus. Exatamente como a promessa da serpente. Né? Eis como, por meio dos erros dos sentidos, da lascívia e da luxúria, a razão torna o homem igual a Deus. O que a essa altura já parece como presunção modesta, de vez que pouco antes ele já havia superado esse Deus ao libertar-se da sua voz, isso é, da tirania do instinto cego. Em nota acrescentada ao texto, Kant, no seu característico estilo morde-a-sopra, busca atenuar o sentido inegável do que acaba de dizer. Afirma ele agora, aspas, a história da natureza começa com a bondade, pois é obra de Deus, mas a história da liberdade começa com o mal, pois é obra dos homens. Ele escreve isso no tom de quem está se desmentindo, de quem não está se desmentindo, e sim apenas confirmando o que disse. Mas o fato é que no texto ele não disse nada disso. Nem nesse texto, nem em outro sobre o mesmo assunto. Como poderia a história da liberdade ser obra dos homens, e não da natureza ou Deus, se, como se viu na aula anterior, parágrafo 6º do texto, é a natureza que conduz os homens, sem que eles o percebam, ao reino da liberdade e da razão? Ele antes diz, a natureza tem um plano secreto e sem que os homens a percebam, os vai levando ao patamar mais elevado da racionalidade. Né? E aqui ele diz, isto foi obra dos homens e não da natureza. Digo, ou ele está dormindo ou ele está com treta, veremos. Né? Por outro lado, como poderia Deus encarnar a bondade e a liberdade e o mal, se é precisamente a liberdade que, guiada pela razão, deve elevar o homem ao mais alto patamar da moralidade? Aqui você já verá todas as contradições que vão constituir o centro da dialética do Hegel. O Hegel vai trabalhar com estas coisas, com essas dificuldades, que já estão todas no Kant. Então, ele vai partir da ideia de que o Kant está certo nisso e vai criar toda uma dialética para poder dar conta dessas contradições e mostrar que elas não são contradições do pensamento de Kant, mas são contradições que são a própria constituição da realidade. A realidade se constitui dessas contradições. Quer dizer, é a natureza que leva o homem inconscientemente à razão, ou, ao contrário, é a liberdade humana que, se opondo à natureza, cria o reino da liberdade e da razão? Hegel responderá, as duas coisas, esse é um processo dialético. Mas ele jamais teria essa ideia dialética se ele não tivesse lido Kant e ficado tão confuso quanto nós estamos agora. Veremos adiante como, de fato, Kant submete a religião e a moralidade, a religião à moralidade, ao proclamar acima de mim o céu estrelado, dentro de mim a lei moral. Está afirmando resolutamente que não há nenhum Deus acima do homem, já que este é radicalmente igual aos seres mais elevados. A ambiguidade do termo natureza começa aqui a revelar a sua razão de ser. Se alguém quer ao mesmo tempo rebaixar Deus ao estatuto de voz do instinto e continuar se dando ares de homem piedoso, precisa mesmo deslizar o mais discretamente possível entre os vários sentidos das palavras que emprega. Nós veremos adiante que Kant afirma a necessidade absoluta de crer em Deus e na imortalidade da alma, e ele afirma que só existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo, mas, ao mesmo tempo, ele descreve uma situação de um estado onde a prática do cristianismo é absolutamente impossível e autocontraditória. Então, ele não percebe a contradição? É claro que percebe. E dos dois polos da contradição, um vai sair vencedor e o outro será eliminado. E imagine qual será eliminado. Só que a gente tem que perguntar, mas será que o Kant não percebia esta consequência? Eu não sei. Eu não estou aqui para saber se o Kant era uma espécie de idiota de gênio, tá certo? Ou se era realmente um demônio, um cara maligno, mal intencionado. Eu não sei, não é isso que me interessa. Não estamos aqui para julgar o Kant, estamos aqui para entender a nossa situação, de onde ela saiu, e nós vemos que ela saiu precisamente daqui. Deu para acompanhar essa exposição? Então, note, nem entramos no estudo dos grandes obras do Kant aí, né? O pessoal já tem esse abacaxi só com esses textinhos menores. E vem mais por aí. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa, depois voltamos para as perguntas. Todo mundo ouvindo? Então vamos lá, tem aqui várias perguntas. Primeiro eu recebi aqui um recadinho do Silvio. Ele disse, eu tive um professor da faculdade que fez doutorado na Alemanha, e lá ele disse que mesmo os estudantes alemães liam Kant na tradução do Oxford, pois era mais inteligível do que o original alemão. Eu acredito nisso. Mas essa tem a edição do Oxford, que é muito boa, mas essa do Cambridge, olha, é de tirar o chapéu. Olha, eu tenho aqui duas edições completas do Kant em alemão e uma infinidade de traduções. E você tem, às vezes tem que olhar todas para você ter certeza do que o neguinho está falando. Não é brincadeira. E eu vejo que para ler direto em alemão você precisaria ter muito treinamento e mesmo assim seria deficiente. Mas no Oxford eu não digo que a leitura tenha se tornado fácil, mas era muito mais... inteligível, mais inteligível até do que a tradução francesa da Pléiade, que é uma maravilha também. Bom, vamos lá. Wesley Silva, o que o Mário Fernando Santos fala sobre Kant? Olha, eu não sei, porque é o seguinte, ele escreveu um livro chamado As Três Críticas de Kant. Eu tenho esse livro, ele nunca foi publicado, eu tenho esse livro no original, datilografado pela mulher dele, mas está aqui nas minhas caixas de arquivo que vieram do Brasil, e elas foram todas empilhadas num quartinho aqui e caíram no chão, de maneira que aquilo está, né, o caos total, eu não consigo achar nada, então eu não sei o que eu moro fazendo, no canto e não saberei tão cedo. Dante Mantovani pergunta, a mentalidade de das ideias de Kant pode ser definida como revolucionário por excelência? Sim, não tanto pelo seu conteúdo, né? Eu acho que o que é característico do Kant é uma certa forma dele abordar as coisas, é o estilo de abordar que se tornou, que se disseminou no mundo, passou até para pessoas que nunca leram Kant, não precisa, né? Certos, vamos dizer, esquemas lógicos que ele criou. Eu acho que o mais característico é o seguinte. Isso é muito interessante. Depois eu vou dar uma aula específica sobre isso mais tarde, mas eu vou anunciar agora. Ele disse, se eu estou num quarto escuro, ele disse, eu só posso identificar as direções do espaço, direita e esquerda, pelas direções do meu próprio corpo. Por exemplo, se eu estou num quarto escuro, eu toco um objeto e daí, pela posição daquele objeto em relação ao meu corpo, aqui eu, lembrando o que eu sei do quarto, eu me localizo no quarto. Um momento. Né? O fato de eu saber que o objeto está à minha direita ou à minha esquerda não significaria nada se eu já não tivesse a imagem do quarto inteiro antes. Né? Então, veja, essa questão das direções do espaço, ela começou a me chamar a atenção quando eu era criança. Porque eu ficava deitado muito tempo, ficava doente, então o negócio da vertical e horizontal, direita e esquerda, então era uma referência para mim. Né? E eu tenho certeza de que não é pela minha direita e pela minha esquerda que eu me oriento no espaço. Ao contrário, quer dizer, a ligação das direções do espaço entre o meu corpo e o espaço em torno é absolutamente indissolúvel. Uma coisa não pode ter prioridade sobre a outra. As direções do espaço, elas são onipresentes, por assim dizer. E elas têm que ser imediatamente identificáveis dentro e fora. Aliás, o que é dentro e fora, se não uma orientação no espaço? Como é que eu posso falar do meu corpo e o fora do meu corpo, se eu já não tenho essa orientação no espaço do dentro e do fora. Portanto, até para eu entender o meu corpo, eu já preciso ter as direções do espaço antes. Então, vamos dizer, as direções do espaço, elas são, de fato, um a priori da percepção. Só que elas não estão dadas na minha mente. Né? Elas estão dadas no espaço, propriamente dito, e em mim ao mesmo tempo. Elas nos englobam, por assim dizer. Não é isso? Então, não existe esta coisa de que o mundo em torno é um negócio caótico e é a minha mente que ordena isso. Isso é impossível. Essa ordenação ela tem que ser simultânea, senão ela não pode acontecer. Mas eu vou entrar nisso mais tarde. Mas esta coisa de querer ver tudo, vamos dizer, pelo ponto de vista do olho humano e não do objeto, isso aí se tornou uma coisa universal. Não é isso? Você vê até hoje, assim, em modas culturais populares, por exemplo, programação neurolinguística. Você leu o livro do Anthony Robbins, né? Tudo é assim, existe... nós não temos acesso aos fatos, somente às percepções. Não é isso? Eu digo, bom, mas o que é a percepção se não um fato? Como eu poderia ter acesso à percepção se eu não tenho a fato? Ou foi percepção um fato para mim, ou ela não aconteceu. Mas essa coisa de você virar... está uma famosa revolução copernicana, né? Quer dizer, é a mente não do indivíduo humano, que Kant não é subjetivista, mas é a mente da comunidade humana, que ela, tendo em si a universalidade da razão, ela, de certo modo, legisla sobre a natureza. Né? Isso aí se tornou um modo universal de pensar. Se não fosse isso, não poderia existir, por exemplo, a noção de casamento gay. Nós sabemos que o casamento gay é uma noção autocontraditória, fisicamente falando. Não é isso? Mas se a lei determina que existe, então a lei com a universalidade da razão, aquilo passa a existir. Não é isso? Como se fosse uma realidade. Quando, na verdade, é um teatro, é uma imitação. Não é isso? Ou, por exemplo, a mudança de gênero, porque o sujeito ele acha que ele é mulher. Isso, então muda o gênero. Eu digo, bom, isso pode acontecer, nós sabemos, e vamos dizer, a força desse impulso nas pessoas, ele é realmente incoercível, né? Não vai conseguir se identificar com o sexo masculino e fala, então tem que aceitar que é assim. Porém, quando o traveco diz, eu sou uma mulher num corpo de homem, ele está reconhecendo que tem um corpo de homem. Isso. E se fizer a operação, né, trocou de sexo, eu digo, você trocou com que idade? Logo antes de nascer? Não, quer dizer, então você tem uma história de um corpo masculino anterior. E este conflito que te caracteriza não é, vamos dizer, a feminilidade em si. Né, isso? Então você está marcado por um conflito. Então o que a lei pode fazer é reconhecer o conflito como uma coisa, um estado de fato. Não é isso? E eu acho que deve reconhecer mesmo, quer dizer, as pessoas que, como diz, quem aparece com um problema desse, vamos dizer, não está com viadagem, ele está falando de um problema real, né? Mas reconhecer a mudança, quer dizer, passou para um outro sexo, não, isso é impossível, né? Agora, a lei pode fazer isso, ela prescreve, o sujeito agora pertence, ele está no sexo feminino, ele não está numa situação conflitiva, né? Então, uma coisa que fisiologicamente, anatomicamente, não pode existir, passa a existir, porque as categorias da razão universal prevalecem sobre os dados do sentido. Quando o Kant propõe que as ações humanas devem seguir máximas universalizáveis, essa pretensão é da mesma natureza que a reivindicação da concentração de poder pelos reis revolucionários? Sem dúvida, sim. Né? Quer dizer, se as minhas ações refletem máximas universais, elas são obrigatórias para todo mundo. E o curioso é que o Kant, como nós vimos antes, ele diz que você, uma comunidade que baixasse uma doutrina, né, e não aceitasse nenhuma modificação ou discussão, estaria cometendo um crime. Eu digo, mas ele faz a mesma coisa. Quer dizer, essa religião kantiana é obrigatória para todo mundo e ela é indiscutível, né? Mas é muito pior do que isso, nós vamos ver mais adiante. Padre Felipe Guerra Stout. Diz, alguns anos eu pensando sobre a imortalidade da alma, principalmente após tirar o seu corpo a consciência da imortalidade. Eu creio que a alma espiritual é imortal. Meu sacerdócio prova existencialmente para mim mesmo que a imortalidade da alma é real e um assunto muito importante. Ao fim e ao cabo, meu trabalho é levar e ir ao céu. Algumas influências correntes da teologia católica e protestante, pelo menos na Europa e na América Latina, esqueceram ou enterraram uma verdade tão fundamental a respeito do nosso eu, a nossa constituição espiritual. Eu penso que o problema se encontra numa certa negação do nosso Deus Criador e de Jesus Cristo como princípio e fim de todo o criado. Ele é o Logos Divino. Porém, tenho uma grande dificuldade de contar em termos simples e descritivos a minha experiência da imortalidade. Não sei se a expressão é correta. Por exemplo, ao rezar. Como abordar esse problema? Eu disse, isso aqui é um abacaxi, porque você vê, nós estamos acostumados a tratar desses problemas na esfera doutrinal. Mas acontece que, se a imortalidade é uma doutrina, então ela pode ser contestada, pode ser discutida, etc. Mas se ela é um fato, tá certo? Então, a discussão tem que partir do fato. Não é isso? Então, eu acho que os estudos, por exemplo, sobre esses estados de quase morte, etc., esses são mais importantes do que qualquer discussão doutrinal a respeito. Não é isso? Na verdade, o cristianismo inteiro, para mim, ele é um fato. Quer dizer, o Jesus Cristo é de fato o Logos Divino, ou ele não é. Não é uma questão de doutrina. É uma questão, vamos dizer, da identidade pessoal real de um indivíduo humano divino que se apresenta e age. Tá certo? Então, ou ele também ele está presente e agindo, ou então temos apenas ideias a respeito. Este é o problema maior com o Kant, porque tudo nele se transforma em doutrina e ideia. Então, curioso também, nós vamos ver isso adiante, é que quando Kant quer investigar os limites do conhecimento humano, e ele fala, existe aqui o limite da nossa experiência, ela vai até aqui, daqui para lá não vai, né? Como é que ele faz isso? Estudando experimentalmente a coisa? Não. Deduzindo de categorias do pensamento. Então ele diz que a experiência é a base do conhecimento científico, ele aceita isso. Mas, ao estudar os limites da experiência, ele não o faz por experiência. Como se faria esse estudo por experiência? Eu digo muito bem, nós conhecemos a percepção usual humana e conhecemos alguns casos onde a percepção foi infinitamente além disso. Nós temos que estudar especificamente esses. Kant estuda? Não, ele só estuda as visões de Swedenborg, que não é um. Que é um vidente atípico, o mais extravagante que existe. Tá certo? Eu digo, por que que ele não pegou, por exemplo, todas essas aparições de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, que tem ao longo da história? Por que que ele não estuda os milagres? Se você quer estudar os limites da percepção, você tem que procurar aquilo que aparentemente transcende os limites e estudá-los e ver se esses limites existem, se eles são universais ou se eles são puramente empíricos. Isso é, algumas pessoas têm esse limite, mas tem outras que não têm. É o que ele deveria ter feito se estivesse seriamente empenhado em estudar e descobrir os limites, mas ele não está empenhado em descobrir os limites e sim em fixá-los. Ele proíbe você de enxergar daqui para diante. Então, nós temos que reorientar todos os nossos estudos a esse respeito, esquecer a discussão doutrinária e partir para a discussão dos fatos, da coleção de fatos. Eu acho que é por aí que nós devemos fazer. Eu não sei se isso responde à sua pergunta. Daí ele pergunta ainda: segundo Kant, a alma constitui o que é o ser humano ou ela só serve como adereço temático no projeto iluminista por ele delineado? Ele diz o seguinte: ele diz, a crença na imortalidade da alma é um dos princípios da razão prática, isto é, a razão prática não funciona sem isso, então nós somos obrigados a aceitar a imortalidade da alma. E, por outro lado, ele diz: o curso inteiro da história humana é dirigido por um plano secreto da natureza que o conduz até o patamar mais elevado da racionalidade. Bom, acontece o seguinte, meu filho: se a alma humana é imortal, então uma única alma humana dura mais do que a história humana inteira. E, evidentemente, a vida dessa alma não pode ser explicada pela evolução histórica do ser humano. como já dizia Santo Agostinho, às vezes temos duas histórias, uma história da salvação, que, vamos dizer, prossegue na eternidade, e outra história terrestre que não faz o menor sentido. Tá certo? Agora, se você quer descobrir um sentido na história humana e fazer com que esse sentido que você descobriu na história humana abarque e explique as almas humanas, então você inverteu a coisa. Sobretudo se você chegar à conclusão de que a alma é imortal. Fala assim, a alma é imortal, então a sua interpretação da história acaba de ir para as cucuias. Né? Aqui, Gabriel Serpa Mendonça faz uma série de perguntas que não tem sentido responder aqui, porque é sobre algo que ele está empreendendo, uma coisa que eu considero importante. Nós devemos conversar por Skype e não aqui. Muito boa essa sua ideia. Vamos ajudar, vamos ver o que dá para fazer. Mas vamos conversar por Skype. Fabrício Silva. Dentre as várias incongruências na obra de Kant, tão bem demonstrada pelo professor, nota-se que quando ele normatiza que as pessoas pensem com a própria cabeça, faz isso sem perceber que ele mesmo está ditando regras para que as pessoas sigam. Sim! As regras do Kant são todas universais e imutáveis. Mas ele diz, uma comunidade que baixa uma doutrina universal e imutável está cometendo um crime. Então, quer dizer, não está falando de toda e qualquer comunidade que baixa uma regra universal e imutável, mas apenas de uma especificamente, que é o clero cristão. Aqui de novo, e aqui, Atos Anael. Esses dias eu li uma frase de Goethe no qual ele concorda que não existe isso de pensar por si próprio. Olha que bom, o Goethe também tinha lá sua sacanagem, mas ele é um homem incomparavelmente mais sábio do que Kant, né? Mais sábio, com mais flexibilidade, mais experiência da vida, mais compreensão do processo histórico. Mais capacidade preditiva do que Kant, impressionante como ele tem, e assim por diante. Os tolos dizem que von Reutern não deve a ninguém em arte e que se fez por si próprio. Como se o homem devesse a si próprio outra coisa que não fosse estupidez e canhestrice. Mas, mesmo se esse artista não teve mestre célebre, pelo menos beneficiou do contato com mestres excelentes, de cursos e ensinamentos, assim como dos antepassados da natureza, por toda a parte presente, formou sua personalidade artística. É a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Você chega a pensar sobre si mesmo quando você coloca um problema que ninguém colocou antes e que ninguém te ajuda. Mas acontece isso. Tá certo? Mas, olha, é difícil você encontrar algum problema que Platão e Aristóteles não tenham pensado. Pelo menos isto. Gelsimar Júnior, pensar que a mídia cria imagens modelo, como a imagem da mulher poderosa e de outros padrões estéticos, e essas imagens estarem por trás da percepção e da mentalidade das pessoas, é pensar kantianamente? Bom, de algum modo, sim. Quer dizer, você buscar um a priori, quer dizer, uma estrutura de percepção que está por trás da percepção. Bom, nós podemos dizer que o Kant teve o mérito de chamar a nossa atenção para isto. Tá certo? E isto existe até certo ponto. Todo e qualquer pensamento tem uma grade de pressupostos atrás e pode ser investigado. Porém, desses pressupostos, existem várias coleções desses pressupostos. Os arquétipos de Jung são um, a estrutura da luta de classe, segundo Karl Marx, é outro. A linguagem, segundo Benjamin Whorf, também é uma forma a priori da percepção. Existe uma infinidade de formas a priori da percepção, e não somente essas que diz Kant. Nenhuma delas é totalmente a priori. Muitas delas são, como diz Miguel Reale com razão, são apenas produtos históricos e, às vezes, esquemas intencionalmente montados para emoldurar a sua percepção e limitá-la. Tá certo? Então, eu acho que o Kant, ele se deixou impressionar, vamos dizer, por uma primeira descoberta, e ele a universalizou sem examinar outras hipóteses. É isso. Você vê, os quatro discursos de Aristóteles são uma forma a priori da conversação humana. Eles estão presentes universalmente, e esse eu acredito que não, não muda mesmo, embora suas encarnações históricas possam ser infinitamente variáveis, né? Bom, eu acho que hoje vamos parar por aqui, né? Já foi bastante. Olha, existe esta promoção aí do curso do curso da Crise da Inteligência, segundo Roger Scruton, que quem se inscrever para assistir online, né, até uma data X, que eu não lembro nem qual é, dia 10. Até o dia 10, receberá de quebra acesso a dois outros cursos, que aliás eu não lembro quais sejam. Né? Mas é isso aí. Eu sugiro que vocês entrem, porque é uma chance. Todo mundo às vezes pede esses cursos, né? Agora já pega três de uma vez. Que mais? O curso começa aqui dia 24 e vai até 29. Os que quiserem vir serão muito bem-vindos, e quem quiser assistir online, então tá aí a promoção, que tá lá na minha página, sobretudo na fanpage, né? Tá lá tudo explicadinho. Que mais? Acho que é só. Então é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.